Muy bien, invitamos al doctor Getúlio Correa y al almirante Carlos Enrique Mesa a integrarse a la mesa de honor para proceder con la ceremonia de la clausura del quinto encuentro internacional de derecho humanitario y derecho militar. Vamos a tener tiempo para las fotografías al cierre de esta de la ceremonia. Por favor, tomar asiento. Vamos a iniciar la ceremonia de clausura. A los señores extranjeros, les pedimos de usar sus receptores, por favor. Muy bien, vamos a llamar entonces a los señores representantes de cada delegación extranjera que nos acompañan en este quinto encuentro internacional. Les pido por favor que las fotografías las vamos a tomar al término de la ceremonia. Dejo en uso de la palabra al doctor Getúlio Correa, presidente de la Asociación de Justicias Militares. Buen día a todos. Eu gostaria de convidar para a mesa, como eu disse, é uma cerimônia um pouco mais informal de encerramento, de clausura desse quinto encontro. Gostaria de convidar para a mesa representantes dos países que eu tenho a relação e eu espero que não esqueça nenhum país. Por favor, se houver a omissão de algum país, eu gostaria que se identificasse, porque nós temos aqui a relação de 16 países, 17 países, embora algumas delegações já tiveram que viajar. Então, gostaria de chamar, como representante do Brasil, o almirante de esquadra, Álvaro Luiz Pinto, primeiro-ministro, presidente do Superior Tribunal Militar. Thank you. representante de Angola, Antônio dos Santos Neto, presidente do Supremo Tribunal Militar de Angola. O representante dos Estados Unidos, que também faz parte da diretiva, da diretoria da Associação Internacional, Dr. Charles Erdmann. O representante da Rússia, Vladimir Melnikov Ivanovich, tenente-general, vice-fiscal, general militar. Representante da Colômbia e também membro da diretoria da associação, Brigadeiro-General José Arturo Camelo Pinheiro. Representante da Turquia, Abdullah Aslan, presidente da Alta Corte Militar da Turquia. Representante da Nicarágua, Noel Nicolas Porto Carreira Arguello, que também é membro da diretoria da associação. Representante da China, Wenming, chefe do escritório judicial da China. Eu não sei se encontra aí, da Jordânia. Mohammad Khaled, da Jordânia. Acho que já teve que voltar. Também não sei se encontra aí, da Polônia, Agnieszka Jadwig, da Polônia. Da República Dominicana, Coronel Diretor do Corpo Jurídico das Forças Armadas, Miguel Antônio Matos. Do Uruguai, Tenente Coronel da Justiça Militar, Marta Iturvide Contis, que também faz parte da diretoria da associação. Do Chile, General Auditor de Exército, Valdo Martinez Cáceres, que também faz parte da diretoria da associação. Eu não sei também se encontra aí de Trinidad e Tobago, Sheldon Ramanan. Ela é essa relação que nós temos de inscritos. Por favor, se houver algum representante de algum país que não foi chamado, me perdoe. A República dos Camarões. Camerun. República dos Camarões. Coronel Fondif Banca Gilbert. Coronel Diretor da Justiça Militar de Camerun. Eu creio que estão todos representados. Algumas delegações, como eu disse, tiveram que se ausentar antes do encerramento. Ok. Obrigado, Nancy. Onde está a nossa cerimonial? Muy bien, podemos iniciar. Correcto. Bien, instalada esta mesa de honor, voy a ceder el uso de la palabra nuevamente al presidente de la Asociación Internacional de Justicias Militares, el doctor Getúlio Correa. Senhor Contra-Almirante Mesa Angosto, presidente do Foro Militar Policial do Peru, senhores que compõem esta mesa, representantes de todos os países aqui presentes, inicialmente eu gostaria de fazer uma referência, um cumprimento especial aos Carabineiros de Chile, que ayer ha cumplido 86 años, ¿sí? Y ha hecho una solemnidad en la Embajada de Chile para homenajear a los Carabineros de Chile. Los parabéns a los Carabineros de Chile. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um encontro e eu não poderia deixar de agradecer ao Almirante Mesa Angosto por todo o seu empenho, sua dedicação, a dedicação de sua equipe, que nesse ano se preparou para a realização deste evento, que, como disse, foi de êxito total. Os eventos são importantes com a presença de vocês. Quem faz a importância do evento é muito menos o conferencista e muito mais a presença de participantes. A diretoria da associação sente-se honrada em realizar esse encontro no Peru. Na reunião da diretoria, ocorrida dia 26, pela manhã, ficou estabelecida que haverá uma reunião da diretoria, como ocorre em todos os anos, não um encontro, mas uma reunião da diretoria, em Angola, em abril de 2012. Está em aberto, ainda não definido, o local do 6º Encontro Internacional. Há alguns países que já manifestaram interesse em realizar. A associação está à disposição para conversar com qualquer país que tenha interesse em realizar o 6º Encontro. Nós, e eu disse isso a delegação russa, nós temos história diferente, temos cultura diferente, nossos povos são distintos em quase tudo, mas nós temos objetivos comuns também. Um desses objetivos é a razão da presença nossa aqui, é a discussão, a reflexão permanente da questão do direito militar, da justiça militar, do direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos humanos. Ainda que de origens diferentes, a presença de vocês aqui, dessas 17 delegações estrangeiras, nos fazem acreditar que a associação está no caminho certo, na permanente consolidação, fortalecimento da justiça militar em todo o mundo. Nós que pertencemos a países da América Latina, que já passamos e alguns passam ainda por problemas de reforma do Poder Judiciário e especialmente da Justiça Militar, temos uma experiência um pouco mais, talvez, dramática, mais complexa do que os países da Ásia e da Europa. Nós precisamos da ajuda de vocês e nós queremos ajudar vocês no fortalecimento, no crescimento permanente dessa instituição, que, como disse o presidente da República do Peru, ao editar o primeiro Código da Justiça Militar em 1898, que ele não concebia um exército sem leis próprias, sem uma justiça especial, que pudesse efetivamente avaliar os crimes praticados pelos militares dessa força. E quando eu falo exército, é evidente que eu me repito de forma genérica às Forças Armadas. Também se falou muito aqui, nesses debates, nessas conferências, de paz, de fraternidade, e que algumas vezes se usou a expressão utopia. Nós estamos numa busca permanente de paz, de fraternidade, e que isso chama-se utopia. Na verdade, a utopia existe para ser alcançada, ou pelo menos, como disse Eduardo Galeano, uruguaio, acerca da utopia, disse Eduardo Galeano, que a utopia está em Belo Horizonte. Se me acerco dos passos, ela se aleja dos passos. Se caminho 10 passos, Belo Horizonte se corre 10 passos mais allá. E por muito que eu caminhe, nunca la alcançarei. Então, para que serve a utopia? Para isso serve, para caminhar. Obrigado. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del presidente de la Asociación de Justicias Militares. A continuación, palabras de clausura a cargo del señor contralmirante Carlos Enrique Mesa, presidente del Fuero Militar Policial del Perú. Como expliqué en mi exposición, durante los últimos años, después de una ardua batalla, hemos logrado la subsistencia, fortalecimiento y consolidación de la justicia militar policial en el Perú. Esta cruzada tuvo como fundamento el rol trascendental de la jurisdicción castrense en el sistema de defensa y seguridad del país. En efecto, la justicia militar, recalco, tiene la misión primordial de tutelar las fuerzas para que las fuerzas del orden cumplan en forma idónea y eficaz sus funciones de defensa y seguridad de la República mediante la sanción de los delitos de función. Sumando a este logro, en esta oportunidad hemos tenido el honor de ser coorganizadores y anfitriones de este quinto encuentro internacional de Derecho Humanitario y Justicia Militar, donde han participado las delegaciones de diversos países con el fin común de compartir experiencias y conocimientos mediante el diálogo y la reflexión, lo cual nos ha permitido desarrollar conclusiones enriquecedoras que fortalecerán el desarrollo de la legislación militar y del derecho humanitario en nuestras naciones. En tal sentido, el presente evento constituye un instrumento idóneo para el desarrollo de una cultura de paz y seguridad cimentada en el pleno respeto de los derechos humanos. Este foro internacional ha sido también un ejemplo de cooperación y de debate académico, rubricado a través del amplio número de participantes y de la calidad profesional de los expositores y moderadores, así como la complejidad e importancia de los temas desarrollados. En consecuencia, no cabe duda que se ha coadyuvado al fortalecimiento y desarrollo del derecho humanitario y derecho militar a nivel internacional. Antes de clausurar este evento, quisiera hacer algunas breves reflexiones a propósito de la materia del mismo. Inicio con el pensamiento del Premio Nobel de Literatura, Solzhenitsyn. Desde el momento en que nuestros cuerpos están condenados a muerte, nuestra misión sobre la Tierra, evidentemente, debe ser más espiritual para dejar la vida siendo un ser humano mejor del que entró en ella. En concordancia con esta máxima, todos los que hemos participado en este evento internacional tenemos el gran reto de retransmitir en nuestros respectivos países los conocimientos que mediante la comunidad de IDEA hemos adquirido en el 5º Encuentro de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Militar, en aras de cumplir con nuestra obligación natural y moral de coadyuvar al fortalecimiento de un mundo mejor para las generaciones venideras. En la actualidad, somos realmente una gran familia mundial. Lo que ocurre en una parte del mundo puede repercutir en todo, ya sea en sentido positivo o negativo. Gracias a la tecnología, no solo conocemos lo que ocurre en otras partes, sino que también nos vemos afectados directamente por los acontecimientos en sitios remotos. Por ello, hoy en día, la defensa de los derechos humanos ya no es una preocupación particular de cada Estado, sino un deber mundial. En este nuevo siglo, donde se ha incrementado la inseguridad, la violencia y los conflictos armados internacionales internos, a causa del descontento social, la desigualdad, el terrorismo, la pobreza, la escasez de recursos naturales, entre otros factores, la justicia militar y el derecho internacional humanitario tienen un rol estelar. Efectivamente, el Estado, a través de su fuerza del orden, tiene el deber primordial de defender la soberanía nacional y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. La armonización entre el uso de la fuerza por parte del Estado y el respeto de derechos humanos en situaciones de conflictos armados internos e internacionales se logra con el derecho internacional humanitario. Por su parte, la jurisdicción militar vela que los efectivos del orden hagan uso de la fuerza de manera idónea, es decir, sin cometer excesos ni transgredir los derechos de los ciudadanos, esto es, respetando estrictamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. He aquí, señores, la importancia del presente evento internacional. Finalmente, en nombre del Fuero Militar Policial del Perú, agradezco en forma especial al señor Getúlio Correa, presidente de la Asociación Internacional de Justicia Militares, y a todos los componentes de esta institución, quienes con su iniciativa y esmero que los caracteriza, han cumplido cabalmente con la misión de coorganizadores de este importante evento. Asimismo, les transmito mi gratitud por la condecoración que me ha sido otorgada y que simboliza los lazos de amistad y cooperación entre el Fuero Militar del Perú y todas las justicias militares de los miembros de la asociación. También en nombre de la institución que presido, agradezco a todas las autoridades, expositores, moderadores, invitados, participantes y al personal de colaboradores, quienes con su apoyo han hecho posible la realización de este foro internacional. Concluyo declarando clausurado este 5º evento internacional de Derecho Humanitario y Justicia Militar. A todos los presentes, muchas gracias.